Então nós vamos falar do artigo 225, do parágrafo 1º dele, que como nós vimos, ele trata de como garantir, assegurar que o direito que é tratado aqui no caput, que é um direito a um ambiente que é equilibrado, condição para uma vida com qualidade, que este direito seja efetivado, que ele exista de fato. E qual é a obrigação do poder público? Poder público, a gente entendendo o município, o IBAMA, o IAP, o órgão estadual, todas as entidades que são do Estado, públicas. Porque a gente presume que o Estado tem uma obrigação maior, máxima. Os cidadãos têm uma obrigação junto, complementar. Mas o Estado não pode falhar, ele não tem essa desculpa. Por isso que a Constituição só fala das questões especificamente do Estado. Dito isto, quais são essas questões que são incumbências do poder público? Vamos interpretar isso como se fosse um texto da seguinte maneira. Essa primeira parte é uma introdução. E esses incisos são as explicações da parte inicial. Eles são desdobramentos. Quando a gente fala de um ambiente ecologicamente equilibrado, é um termo muito amplo. Ele significa que todos os fatores, os processos, as funções ecológicas, as diversas questões relacionadas ao ambiente estão equilibradas. Mas isso não fica necessariamente explícito, claro, quando a gente lê o caput. Por isso que vem os incisos, é para explicar isso tudo. Não são os únicos, não quer dizer que é só o que está aqui que preocupa, existem outros que a gente pode encontrar. Destes, são 7 incisos, eu destaquei, eu acho que 4 ou 5, né? Foram 5 termos, para que vocês já comecem a se familiarizar com eles. O primeiro, ele diz que é uma obrigação do poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover um manejo ecológico das espécies e ecossistemas. O que, que significa processos ecológicos essenciais? Como o termo já indica processo, ele quer dizer uma série de atos, de fatos, que são interrelacionados. Normalmente, numa sequência. Não são fatos aleatórios. Tem um começo, um meio e um fim. E como nós estamos falando de natureza, normalmente eles envolvem ciclos. Ou seja, ele vai até o fim e ele começa de novo. Ele fica repetindo sempre o mesmo ciclo. Um bom exemplo é o regime de chuvas, das águas, o ciclo da água, o ciclo do carbono, do oxigênio. São todos processos que envolvem etapas. A fotossíntese, por exemplo. Se nós pegarmos o processo de fotossíntese, que em síntese a gente poderia dizer que é a captura da energia solar e a transformação por meios bioquímicos que a planta faz na folha, ela fixa essa energia em materiais químicos, biológicos, num ciclo produtivo. Energia, recolhe nutrientes do solo, fixa o carbono, fixa os nutrientes, produz energia. E assim ela vai consumindo, produzindo, e esse processo ele é contínuo. Veja que ele pode ser considerado também processo, porque ele envolve fases, etapas. É ecológico, porque envolve os fatores do ambiente, da ecologia, habitats, natureza. E vai ser considerado essencial no sentido de que não se vive sem ele. É difícil a gente tentar achar um processo ecológico que não seja essencial. É uma expressão um pouquinho redundante, mas o objetivo aqui foi querer chamar atenção para isso. Olha, é obrigatório garantir que se preserve, mantenha o que existe e que se restaure, que se recupere aquilo que existia e foi destruído para os processos ecológicos essenciais. Vou lhes dar um exemplo em cima do lance que aconteceu agora, menos de uma semana. Nós chegamos a ter mais de 110 km por hora nos ventos no interior do Paraná. Foz do Iguaçu teve um evento desse agora, semana passada, não foi? Até teve imagens tirando sarro, não sei se vocês viram as montagens no Facebook, porque levantou uma poeira enorme, eu não sei quem estava na rua, quem viu o momento daquela ventania. Principalmente do lado do Paraguai ali, eu estava pelo menos observando aquela área, levantou muito vento, teve um mini furacãozinho, ciclonezinho. O pessoal botou o Godzilla em cima da Ponte da Amizade, não sei se vocês viram, não? Se eu tivesse, eu teria mostrado ali. Então, brincando, dizendo que eles descobriram o que tinha acontecido naquele dia, né? Ele em cima da Ponte da Amizade, numa montagem, e aquela ventania atrás, aquele negócio todo. Mas por que eu estou chamando atenção para isso? Porque esse fenômeno, que não é tão natural e comum assim, ele tem como uma das causas a quebra de processos ecológicos essenciais da nossa região, notadamente pelo desmatamento. Veja que as árvores, dentre algumas de suas funções, elas funcionam como escudos que impedem a circulação do vento, principalmente na superfície mais baixa. Quando nós vamos desmatando toda a região do entorno, o que acaba acontecendo na prática é que o vento começa a tomar força e velocidades muito maiores. Então, vocês vejam só da importância de restaurar, de plantar, de recuperar as áreas de floresta de determinadas regiões. É óbvio, esse é um exemplo pequeno, foi só uma ventania e muitos vão dizer, ah, não foi nada. É, não foi nada, a não ser que morra alguém soterrado por uma casa que caia, é o seu hotel que tem problema, é uma árvore que cai na frente de um carro, de uma pessoa. São riscos, mas eles geram grandes danos, muitas vezes patrimoniais e pessoais, né? Então fica a ideia de que processo ecológico essencial é tudo aquilo que acontece na natureza em etapas, em fases, e que gera algum resultado para o equilíbrio ecológico. Pode ser o regime de chuvas, então o ciclo da água, de materiais químicos, de oxigênio, a fotossíntese. Vocês têm outros exemplos que vocês queiram? Olha, biodegradação de resíduos, ele é um processo. Você tem a trabalho de bactérias, o tempo, a exposição ao ar, até que esse material se degrade. Veja que se nós temos um material que seria, entre aspas, biodegradável, fala-se muito das sacolas plásticas de mercado, mas ele fica soterrado, sem contato com o ar, a tendência é que ele não passe pelo processo de biodegradação. Porque ele não consegue ter acesso a uma das etapas, a um dos componentes do processo, que é o contato com o oxigênio, para permitir que as bactérias vivam e consumam aquele produto. Então, fiquem com essa clareza de etapas, tá? E acontecimentos da natureza que tenham a ver com isso. Esse, talvez, é de todos aqui um dos conceitos mais importantes. Porque o nosso desafio, enquanto gestores de meio ambiente, seja públicos no IBAMA, seja privados num departamento, no setor de um hotel, é identificar quais processos ecológicos essenciais estão sendo afetados ou são importantes para a nossa atividade empresarial. Vejam vocês que um hotel que utiliza de água em termas, que tem águas naturais ou florestas, ou está numa área que ele tem uma temperatura agradável, porque está em volta de bosques, nós podemos ficar imaginando atributos e características naturais que são importantes para um hotel. Se um processo desse é comprometido, ele pode ter prejuízos diretamente na atividade dele. Então, um desafio para o gestor é preservar os processos que ele identifica ou restaurar aqueles que são mais importantes. Se ele não faz isso por razões diretas econômicas e interesses próprios, ele deve fazer isso porque a lei manda. Se ele não fizer, ele é responsabilizado. Então, é por bem ou por mal. O gestor tem a necessidade, o desafio de atender a esses processos. O restante, de alguma maneira, a gente vai decorrer também desse termo. Então, é indo do mais amplo para o mais específico, sendo que o mais amplo está aqui. E ambiente ecologicamente equilibrado. E a partir do mais amplo, a gente vem para um outro que complementa ele. Esse ambiente ecologicamente equilibrado, porque existem uma série de processos ecológicos que acontecem, são essenciais. E aí a gente vai entender que os demais aqui, todos se relacionam com isso. Então vamos para o segundo. O segundo fala de preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país. Depois continua fiscalizando as entidades, eu já leio. O que interessa dessa primeira parte? De novo, utiliza o termo preservar, quer dizer, manter o que existe. O que é diversidade genética, biodiversidade? Diversidade é a existência de coisas diferentes, diversas. Genética significa a questão de DNA, de núcleo, de componentes genéticos de determinada espécie. Aparentemente, são todos iguais. Se você olhar tigres, leões, macacos, árvores, aparentemente, e quem estuda genética deve se lembrar do fenótipo, né, a característica externa é idêntica, mas a característica interna, né, do genótipo, ela muda. E qual é a importância disso? Essas características internas caracterizam muitas vezes uma função ecológica, a capacidade de suportar determinados eventos naturais, a capacidade ou não de promover fotossíntese, de processar o carbono. Então, várias funções que a natureza pode desempenhar, muitas vezes decorrem de uma característica genética. Nós também sabemos que determinadas espécies têm propriedades terapêuticas, podem se tornar remédios. Então, nós não temos ainda conhecimento total para dizer que um pedacinho de mato aqui em volta da União Oeste não tem importância científica. E às vezes tem sim, e às vezes é uma coisa que só se encontra numa determinada região. Então nós temos a necessidade de mapear e preservar esse patrimônio genético. Ele alcança maior importância às vezes na mídia e nas nossas análises quando a gente pensa na Amazônia, na Mata Atlântica, porque a Amazônia é, sem dúvida, uma das maiores riquezas de biodiversidade do mundo, assim como a própria Mata Atlântica. É uma coisa assim, gente, quase que absurda a diferença da diferença genética de espécies que a gente tem, às vezes, em 1 km² da Mata Atlântica e uma floresta inteira na Europa. Eles têm uma série de condições que são repetidas, idênticas, iguais. Ou seja, tudo do mesmo, tudo parecido. Então, se isso tem às vezes, uma beleza até estética, você vê aquelas florestas, né, muito parecidas, de pinheiros e tal. Por outro lado, isso gera um problema em termos de sobrevivência das espécies, porque se vem uma doença que ataca determinada característica, ela pega a população inteira. Então, esse é um outro motivo para se preservar a diversidade. E quando é que a gente perde hoje essa ideia de patrimônio genético? Quando a gente desmata e destrói grandes áreas, destrói animais, começa a fazer plantio de espécies geneticamente modificadas. Hoje é muito comum ter nos viveiros a produção, por exemplo, de árvores que saem de uma mesma base. Elas têm uma concepção genética igual. É uma planta natural, pode ser desde o eucalipto ao araucária, não importa. Mas aquela espécie, aquela planta, elas são todas irmãs iguais. E quando você começa a reflorestar áreas naturais somente com o mesmo tipo de planta, nós estamos incorrendo na perda de biodiversidade. Então, em médio e longo prazo, essa floresta pode não vingar. E aí vem a necessidade de garantirmos que o que eles chamam de sementeiras, que são aquelas plantas mais antigas, que têm uma produção de sementes próprias, sejam mantidas. Isso é um exemplo de preservação do patrimônio genético. Clonagem de animais. Às vezes eles saem das mesmas matrizes. Você produz uma grande quantidade de animais a partir da mesma matriz. Isso também não resolve. E um outro problema é a falta de comunicação entre os ecossistemas. Então você tem um grande Parque Nacional do Iguaçu, que tem uma importante biodiversidade, pelo tamanho que ele tem, só que ele está isolado, ele não se comunica mais com áreas de florestas que estão para frente do lago, que estão no norte do Paraná, na região central do estado. Aí surgem instrumentos para preservar a biodiversidade, como os corredores de biodiversidade. Olha o nome, corredor de biodiversidade. Por que é corredor? Porque é como se fosse a ideia de um corredor físico para que as espécies possam circular. Hipoteticamente, uma onça pode sair de dentro do Parque Nacional e chegar no Parque de Ilha Grande, se ele seguir por corredores, que vão às vezes por reservas legais, matas em torno de rios e assim por diante. Então, isso é um instrumento, é uma tentativa para preservar a biodiversidade. Permite o acasalamento desses animais e que a biodiversidade continue existindo. Então, essa é a ideia da questão genética de uma maneira sintética, a necessidade de preservação desta grande diversidade. A parte seguinte fala da necessidade de fiscalizar as entidades que fazem a manipulação desse material. É uma questão mais administrativa, não é o que nos interessa muito aqui, porque a nossa área de hotelaria não trabalha com manipulação genética, né? Mas são os grandes laboratórios que muitas vezes vão à Amazônia e começam a explorar os nossos materiais e levar para o exterior, patentear e depois nos vender a preço de ouro, uma coisa que é nossa, né? Muitas vezes original aqui do nosso conhecimento. Terceiro conceito. Espaços territoriais especialmente protegidos. Ali está dizendo que o poder público é obrigado a criar espaços territoriais especialmente protegidos. E diz assim, né? Os espaços territoriais e os seus componentes. O que quer dizer espaço territorial? Espaço é um lugar, é um ambiente. Então você está pegando uma área que é territorial, porque quer dizer claramente que é terra, não é um espaço aéreo, que poderia ser, né? O Brasil tem espaços aéreos. Nós temos um limite com o espaço aéreo do Paraguai. Não, o espaço é territorial. Eu tenho uma área e essa área vai ser protegida de uma maneira especial. Por que tem que dizer que ela é especial? Porque todas as áreas já são protegidas. Se nós temos que manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, isso significa que há uma proteção das áreas. Só que algumas áreas vão ter uma proteção ainda mais especial do que essa, que é uma proteção geral para todas as áreas. Não só a área, espaço físico, mas os componentes, quer dizer, aquilo que compõe a área, o que está dentro dela. Árvores, animais, rios, solo, subsolo, até o espaço aéreo, se necessário. Tudo que compor, né? Porque não adianta a gente também fazer uma leitura ignorante de dizer eu cerco a área, mas desmato tudo, tiro essa floresta e tal, e ninguém acessa a área. É uma coisa ilógica. O que está escrito é que a gente preserva uma área territorial e os seus componentes, de uma maneira especial. Sendo que a alteração dessa área, ou a supressão, quer dizer, o extermínio, terminar com ela, a gente cria uma área e não quer que seja mais protegida, então suprimir essa área só é permitido por meio de lei. Então não é uma decisão do governador, do prefeito. Criamos o Parque Municipal de Foz do Iguaçu e agora a gente vai descriar. Então eu vou tirar isso. Não, tem que ser por meio de uma lei. A intenção é muito boa, de que entende-se que somente o poder legislativo, vereadores, parlamentares, vão representando os nossos interesses, né, do povo, tomar a melhor decisão. O que a gente sabe que, infelizmente, está muito longe da verdade. Mas essa é a lógica, por isso só por meio de lei. E diz lá, vedada, quer dizer, proibida, qualquer utilização dessa área que comprometa, que prejudique a integridade dos atributos que justificam a sua proteção. Então, aqui a gente está entendendo que para criar um parque nacional como o do Iguaçu, nós vamos buscar uma característica, um atributo dessa área que justifica ele ser preservado de uma maneira especial. Se a gente pegar aqui o Parque Nacional do Iguaçu, algumas das características ou dos atributos que ele possui que justificam a proteção. A mata nativa, uma mata que é antiga, exuberante, a biodiversidade dessa mata é uma mata atlântica, tanto em termos de vegetação como em termos de animais. A localização dessa mata, com dois rios importantes, estes são atributos que justificaram criar o Parque Nacional do Iguaçu. Tem outros, por exemplo, que a gente acabou com o resto. Se a gente pegar uma imagem do Paraná, vocês vão ver que a gente exterminou praticamente tudo do estado. Estimativas mostravam que estava entre 5% e 7% de sobra de vegetação nativa. Nativa é aquilo que sempre esteve ali, que é da região, não foi algo que nós importamos. Então vocês vejam que a importância do Parque Nacional está em várias áreas. Justifica a proteção do parque. Ele é um espaço territorial, tem delimitação clara. Hoje, né, com georreferenciamento, GPS, você identifica latitude, longitude precisamente. Então a gente sabe exatamente onde está o parque, o espaço, e nós protegemos tudo que está dentro dele. Dito isto, o que nos interessa sobre espaços territoriais protegidos de maneira especial são todas as áreas que têm uma proteção extra. Sejam elas unidades de conservação como os parques, sejam elas a previsão que a própria Constituição faz, se a gente olhar ali para frente, vou dar como exemplo, olha, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional. Sua utilização far-se-á na forma de lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Isso aqui é um exemplo de áreas, de espaços territoriais especialmente protegidos. Não está dizendo exatamente de que maneira, foi meio genérico, mas é um espaço protegido de uma maneira especial. É um exemplo. Outros, os parques, as reservas biológicas, a própria área de preservação permanente, aquela margem do rio, 30 metros no mínimo, ou a reserva legal, que são áreas de vegetação nas propriedades rurais que devem ter no mínimo 20% do tamanho da propriedade, são exemplos dessas áreas especialmente protegidas. Por que se cria isso? Vejam, gente, isso é um instrumento, isso é uma forma que se encontrou de garantir que processos ecológicos sejam respeitados, a diversidade genética seja equilibrada e mantida, e, em última análise, que se mantenha o equilíbrio do meio ambiente, que é o grande objetivo. Se nós tivéssemos como conviver pacificamente, de maneira harmônica com a natureza, provavelmente nós não precisaríamos cercar. E, em alguns casos, proibir que pessoas ingressem. Reservas da biosfera, por exemplo, não permitem o acesso público. Porque, às vezes, são habitats, ambientes tão frágeis que nós não podemos correr o risco de pessoas entrarem. Mesmo num parque como o Parque Nacional, ele tem várias áreas reservadas que as pessoas não podem acessar. Então, ele cria um zoneamento interno, ele tem um plano de manejo que diz, olha, aqui pode-se ficar, aqui pode-se visitar, aqui é sede administrativa. E nós temos até um resquício de um hotel dentro do parque, que é uma coisa muito antiga, que hoje é mais difícil de ser implementada. Né? Então, é até um privilégio existir esse hotel dentro dessa unidade de conservação. Ainda mais com as cataratas e a importância toda que tem de visitação turística. O outro conceito que está aqui diz respeito ao estudo prévio de impacto ambiental. Vejam que ele está dizendo que o poder público deve exigir, na forma de uma lei que vai explicar o que tem que conter, como é que funciona, para que uma obra ou uma atividade potencialmente causadora de uma degradação do meio ambiente que seja significativa, que ela, para ser instalada, tem que fazer esse estudo prévio de impacto ambiental. E uma vez feito, tem que se dar publicidade. É mais um instrumento para garantir o equilíbrio ecológico, processos ecológicos, assim por diante. Ele está associado a um princípio do direito ambiental e de proteção do meio ambiente. Ou até dois princípios, mas um deles mais importantes. Alguém se arrisca? Qual é o princípio que está diretamente relacionado ao estudo de impacto ambiental? O princípio da? Começa com prevém, termina com são? Ela acertou antes de eu falar, prevenção. Prevenir, evitar um dano futuro, antes que ele aconteça, esse estudo é um estudo prévio. Prévio quer dizer que tem que ser antes de eu executar. Vamos construir um novo hotel na Argentina, numa região próximo ao Parque Nacional. Vamos construir aqui em Foz do Iguaçu um parque temático ali do lado do Parque das Aves. Não sei se vocês sabem, mas teve empresários já que compraram a área, por muito tempo estudaram essa possibilidade de criar ali um parque temático. Não necessariamente a Disney, como a gente ouve falar dos boatos, né? Já se falou que viriam e não, mas de fato empresários locais que tinham essa ideia. Hoje se fala na construção de um condomínio de luxo nessas regiões. Antes de colocar esse projeto, que é uma ideia, livre iniciativa, ordem econômica, lembra aquela ideia de poder exercer, eu tenho dinheiro, tenho uma área, eu quero construir. Eu preciso fazer um estudo de impacto ambiental, porque essa obra que eu vou fazer tem um potencial de significativo impacto. O que é algo significativo? Significa alguma coisa. Ou a gente pode traduzir que é muito importante, isso é significativo. Se eu falar para vocês que a nota da prova vai valer o dobro no bimestre, vocês vão dizer, nossa, isso é significativo. Não é? Se eu falar a nota para vocês que vocês tiraram, eu vou mostrá-las hoje, nos exercícios do Moodle, vocês vão me dizer se é significativo ou não. Aqui o que é significativo é a degradação. Então, não vai tirar três árvores. Entendem? Não vai construir uma casinha. Nós vamos pegar hectares que vão ser transformados para ter um parque temático com hotéis, restaurantes, etc. Então, é significativo. Vamos fazer um estudo, vamos conhecer a área para a gente antever possíveis impactos. Essa é a essência de um estudo prévio de impacto ambiental. Uma série de estudos científicos, multidisciplinares, que permitem essa antevisão dos problemas. E uma vez que ele seja feito, ele tem que ser tornado público. Não adianta também verificar tudo e ninguém ficar sabendo dos problemas. As pessoas têm que ter essa informação. Tá? Então, esse é o outro conceito que estávamos vendo. Depois tem aqui esse quinto, que não tem exatamente um conceito. Ele só diz que o que a gente for produzir, comercializar, utilizar de técnicas, métodos, que comportem algum risco para a vida ou para o meio ambiente, tem que ser controlado. Então, você pode exigir uma bula, uma receita agronômica para usar agrotóxicos. Porque nós reconhecemos que é uma substância que tem um risco para a vida, para o meio ambiente. Então, a gente exige que um agrônomo dê lá uma receita para o agricultor, dizendo, olha, na sua plantação, no seu cultivo, na sua área, tal tipo de agrotóxico, tal dosagem. E ele tem como comprar essa substância, porque ela é controlada. Essa que é a lógica básica do que está escrito aqui. Outras repercussões disso, a obrigação de separar o lixo, porque são produtos que podem dar problema ambiental. O destino final de lâmpadas, de baterias, o esgoto que é produzido, vamos pensar no hotel, o esgoto que ele produz, restos de comida, restos em geral de resíduos sólidos, tudo isso são exemplos de substâncias que significam um risco. O emprego de técnicas é o que o nome está dizendo, você vai utilizar um meio tecnológico para fazer alguma coisa. O uso de antenas de celular para trafegar dados é uma técnica. Então, se você está empregando essa técnica e ela importa um risco, ela vai ser controlada. De que maneira? Você emite os padrões lá. A frequência, né, em termos de hertz, de quantidade de energia que circula nessa onda eletromagnética, é tanto. Porque a gente tem os indicadores de que isso é mais controlável. Então, essa é a lógica do quinto. A gente vai acabar falando um pouco dessa lógica quando a gente falar de lixo, resíduos em geral, no próximo bimestre. Aqui tem um outro que fala de educação ambiental. Eu nem pedi para vocês o que é educação ambiental. Até porque se a gente for discutir com o pessoal da área de educação, eles vão ficar aqui anos discutindo com a gente o que é a educação, o que é que significa a educação ambiental, porque é uma coisa que pode se tornar complexa. Para nós, o que interessa? Que é uma obrigação dos órgãos públicos, do Estado em geral, que as pessoas sejam informadas e educadas. A diferença básica entre informar e educar é que a informação você simplesmente transmite os dados. Se a pessoa entendeu, se ela vai fazer uso disso, se ela se transforma com a informação, é irrelevante. É a mesma coisa de eu chegar aqui e falar para vocês, pessoal, está aqui, artigo 225, parágrafo 1º, eu estou dando a informação. Isso aqui é importante, ponto final. A educação significa fazer a leitura, compreender, mostrar que isso tem sentido no que vocês terão que fazer, vocês terem a capacidade de reproduzir isso internamente, expondo, e aí você começa a ter agora um resultado prático da informação. Isso é educar, uma forma bastante simplificada de dizer. O poder público tem essa obrigação, então não é de informar, é de educar. E em todos os níveis de ensino, inclusive conscientização pública para preservar o meio ambiente. E aí, a gente tem aqui o sétimo, por fim, que diz que nós temos uma obrigação, o poder público, de proteger a fauna e a flora. A gente vai estudar um pouco melhor ambos, mas a gente pode antever que fauna significa animais, em geral, reino animal, e a flora significa o reino vegetal. Então, esses dois universos de reinos, a gente teria aqui ainda o reino humano, que de certa maneira está dentro do reino da fauna, né? Nós somos animais. Nós vamos dizer o seguinte, que esses dois elementos, do ponto de vista natural, têm proibidas, na maneira que a lei explicar, qualquer prática que colocar em risco a sua função ecológica. Então ele diz assim, olha, nós temos que proteger ambas e nós vamos proibir que se faça qualquer coisa que atente contra uma função ecológica que elas tenham. Então é importante que nós saibamos o que significa uma função ecológica. Porque será a nossa responsabilidade, enquanto gestores, identificar em todas as atividades que o hotel faz, quais são as áreas naturais que ele tem impacto, em especial nas funções ecológicas e nos processos ecológicos essenciais. Por isso são dois conceitos importantes. E o que é que significa uma função ecológica? O que é função, gente? Se não papel, outro sinônimo... tarefa, responsabilidade, área de atuação. Então, Então, qual é a função que desempenha? Para que serve? Qual é o resultado que se espera dessa atividade, deste animal? Então, nós encontramos uma interpretação de que cada ser vivo, cada espécie, apresenta uma função no contexto geral, é uma mini peça. Eu costumo brincar, quem não entende muito disso e não quer ver o Home, o documentário, então assistam o Rei Leão, qual outro filme? Tem alguns filmes infantis que mostram, né? O que é o Rei Leão? Ele mostra o ciclo da vida, não é? Essa ideia de que cada animal, cada espécie, cada momento tem uma importância, então você mexe num elemento, você quebra os demais. Significa que quando a gente impede o crescimento de um tipo de planta, ela pode ter uma função ecológica naquela região comprometida. O rio, por exemplo, aqui, na região nossa, o Rio Iguaçu, o Rio Paraná, melhor dizendo, o Rio Paraná teve uma função ecológica comprometida pela criação da barragem de Itaipu. A função ecológica, dentre várias, que foi comprometida, foi da reprodução de peixes. A velocidade da água e o ciclo da água de cheias e baixas tinha importância na reprodução dos peixes. Eu estou falando nem daqui da fauna e da flora, estou dando um exemplo até do próprio rio. Qual que era a função que ele tinha? Quando existia cheias, isso num ciclo natural, então a reprodução dos peixes nós podemos dizer que é um processo ecológico, porque tem uma série de etapas. Dentro desse processo ecológico, o rio desempenhava uma função, que era de permitir que os peixes se reproduzissem, porque a água enchia, inundava as regiões das margens, os peixes iam para essas áreas, desovavam, numa área que é muito mais segura dos predadores, e depois de alguns dias, eclodiam os alevinos e eles se tornavam peixes na sequência. Isso quebrou-se porque, com a barreira, o rio já não sobe e desce no ciclo natural de chuvas, porque o homem segura a água. Então, muitas vezes, era para estar acontecendo a cheia, mas nós estávamos segurando a água para produzir energia. Outras vezes, sobrava água e nós mandávamos e causávamos uma aparente cheia fora do momento. Então, vocês imaginam a cabeça dos peixes, né? Vamos que é agora. E aí aquilo não era. E a cheia durava pouco. Então, você quebrou um ciclo. A gente está prejudicando uma função do rio. Existem estimativas que mostram que chegou a haver 2, 3 anos em sequência que a reprodução não pôde acontecer a contento, porque a gente mexeu num ciclo natural. Agora, se eu pego fauna e flora de maneira específica, que é o que está sendo dito aqui, é identificar que as espécies vegetais têm funções muito específicas. Isso, para quem gosta de estudar a fundo, é interessantíssimo, assim, a riqueza de funções que são desempenhadas pelas espécies. Uma das mais importantes ultimamente são as abelhas. Qual é a função ecológica das abelhas? A polinização. Elas atuam levando sementes e fazendo a reprodução de uma série de espécies vegetais, que não se acasalam. A gente sabe que o processo reprodutivo das espécies vegetais é assexuado. Então, naquele processo todo de produção do pólen, que tem que ser levado até uma outra planta no momento certo, quem faz são as abelhas. Como nós estamos usando muitos agrotóxicos, estamos fazendo alterações no ambiente, elas estão desaparecendo. E isso não é brincadeira. É uma questão que está deixando os cientistas perplexos, porque eles não estão achando a causa real de tamanho impacto e desaparecimento das abelhas no mundo. E muitos alertam que, se desaparecerem as abelhas, nós morremos. Parece uma coisa meio boba, mas porque o ciclo produtivo será de tal maneira afetado e nós não temos capacidade humana de fazer as vezes das abelhas, que isso vai gerar um impacto ecológico de proporções catastróficas, que o resultado final será uma catástrofe ecológica mundial. Então, isso é um alerta. Tem vários artigos, para quem quiser pesquisar com curiosidade, deem uma olhadinha no sumiço das abelhas. Já tem documentários mostrando que isso está acontecendo e o pessoal tentando entender como é que isso pode. Aquele filme Bee, na verdade, é um alerta infantil para o problema, mostrando o impacto que isso pode ter se tirarmos as abelhas. Tá? Então, eu estou dando um exemplo de uma função ecológica. Vocês entenderam a ideia da função que a abelha desempenha? Polinização é uma função. Muitas vezes, a função está ligada a processos. São várias funções interligadas que dão um resultado. Nós temos, por exemplo, uma árvore que produz as sementes, ela tem a função ecológica de reprodução. É a porta sementeira que eu havia mencionado, ela tem uma função ecológica. Tá certo? Então, a ideia da função? E nós podemos localizar isso em animais e em vegetais. O que a Constituição está dizendo? Que é proibido nós agirmos, praticarmos alguma coisa que coloque em risco a função ecológica de uma espécie. Isso não impede que eu corte uma árvore, que a gente faça o abatimento de um animal, que a gente, enfim, use os recursos naturais. Só que eu não posso fazer um uso de tal maneira que essa função seja prejudicada. Essa é a ideia do limite de tolerabilidade, o nível de equilíbrio que é possível. E aí entra a lógica de nós preservarmos essas funções. Pessoal, em geral, esses são os conceitos que a gente tinha que falar. Vocês têm alguma pergunta? Sobre qualquer um deles? Não.